muito tempo te conheci, Jesus. Te vi momentos em sua luz. Tu me ensinaste o que é o amor. Falar de vida ao pecador. Que me fizesse crer que no mundo a vida é bem melhor. Tem gente que ainda pensa que está certo, mas vive sem razão, razão de paz, amor e vida, esperança no final. Tem gente que ainda pensa que está certo, mas vive sem razão, vagando pelo mundo, vivendo na solidão. Vagando pelo mundo.